deserta. Toda vez que penso em você, meu coração aperta, lembrando seu jeito de ser. Vou sonhar e cantar o nosso amor, pra te levar comigo aonde eu for. E mais uma vez eu me lembro de nós dois. Meu paraíso se desfaz, sem seus abraços não me encontro mais. Quero recomeço, viver tudo outra vez. História que a gente ainda não viveu, meu coração ainda é seu. Eu quero a porta aberta, desejo sempre seus sinais. Felicidade apressa, o medo desse triste cais. Vou cantar e sonhar com nosso amor. Me leve sempre aonde você for. E mais uma vez eu me lembro de nós dois. Seu